Olá pessoas, eu aqui para mais um episódio do Falando no Diabo e hoje a gente traz um tema muito bem humorado nesse fim de ano. A gente vai falar do terrir, que é um termo que na real eu não gosto muito, acho meio feio, mas a gente fala disso depois. E hoje eu tô aqui então com o Ivo. Oi Ivo, boa noite. Olá internautas, desculpa. Olá internautas, tudo bem? É, tô também com o Samuel. Oi, Samuel. Olá, gente. E terrir não é aquele filme que faz você rir de nervoso quando você tá travado de medo. Esse aí já é outro. Não confunda. Não confundam. E hoje temos um convidado. Estamos aqui com o Zoto. Oi, Zoto. Boa noite. Boa noite, pessoal. Obrigado pelo convite. E eu também considero como terrir alguns filmes que a galera considera como terror. Então, choices, né, galera? Choices. Zoto, pra quem não te conhece, fala um pouquinho de você. Bom, eu sou o Zoto Vaz, do site Tabloide de Sangue. A galera deve conhecer como Zumbicast, né? Ele virou tabloide porque pediram pra mudar, pra falar de terror em geral. E a gente tava meio apagadinho, porque o tabloide tava estudando, eu tava meio envolvido com algumas coisas de digital, mas aí a gente resolveu voltar com tudo e o tabloide tá aí firme e forte. Maravilha. Já faz tempo, né? Sim, desde 2012. Desde 2012. Cara, eu lembro que vários anos atrás vocês fizeram um evento, antes de ser tabloide, vocês fizeram um evento em uma livraria que eu não vou lembrar qual que era, mas eu ganhei um livro. Ah, que legal, você tava no ZCMB? Escuridão Total Sem Estrelas. Ah, é legal, foi o ZCMB, acho que ali foi o auge do Zumbicast. Uhum. A gente fez, foi o aniversário do Zumbicast mais do de outro site, que é um grande camarada meu. Uhum. E acabou que a gente queria fazer uma coisa muito pequenininha, porque a livraria era pequenininha. E acabou entrando tanto parceiro grande que virou uma coisa enorme, não comportava todo mundo. E foi meio insano, assim, mas deu tudo certo no final, né? Ai, que bom. Foi um evento bem bacana. Foi bem legal. Foi depois desse evento que a gente acabou mudando pra tabloide. Uhum. E como eu tava sempre envolvido com ações digital, eu acabei largando um pouquinho o tabloide pra estudar mais digital, que eu sempre tava envolvido com ações na internet. Então aí eu disse, não, tô com saudade, vou voltar, e de voltar agora em 2018. Bacana, que bom que voltou. Bom, eu queria então começar pedindo pro Samuel falar um pouquinho da origem do terrir. Assim, quando a gente fala de terrir, acho que uma das primeiras coisas que vem à cabeça é a família Addams, né? Uhum. E a família Addams teve uma estreia já tem um bom tempo. Só que a família Addams não nasceu exatamente com essa proposta de vamos misturar horror com comédia. A família Addams ela é um conceito. Ela vaga entre os dois gêneros, né? Mas não foi esse casamento. A gente vai ver o Terry, ele pegando forma um pouco mais pra frente, lá pelo final dos anos 80. E assim, pelo que a gente vai lendo, assim, não tem muitas informações muito sólidas sobre o assunto, mas foram filmes que eles começaram a pintar porque se aproveitaram dos clichês, dos elementos de horror, e misturar ele com as comédias, né? E a culpa é dos clichês. A culpa é dos clichês dos filmes de terror. Principalmente nos anos 80, a era dos slash movies, né? Os filmes tinham uma formulazinha. A gente não podemos negar que era geralmente um grupo de adolescentes, um assassino, um mascarado, um monstro, começava a matar todo mundo. Teve uma hora que as pessoas elas passaram a rir mais dos filmes do que sentir medo. E a gente tem que parabenizar duas figuras por isso, né? Que é a franquia do Jason, o Sexta-feira 13, e a do Freddy Krueger, né, que foi a hora do pesadelo. Porque Sim. Os primeiros filmes a gente sentia medo, as pessoas sentiam medo. Depois, essas franquias desandaram de um jeito. Jason X, meu Deus do céu, eu amo esse filme. Porque eu rio do começo ao fim. Ele é muito bom. A franquia virou realmente virou uma farofada, né? Virou uma farofada, então as pessoas começaram a sentir. E aí então isso virou proposital, né? Começaram a fazer filmes propositais. É, a gente estava até discutindo um pouco antes de gravar se quem é que teria dado assim, um pontapé maior nisso. Se teria sido a morte do Demônio 2 ou a morte do Demônio 3. É, o A Morte do Demônio 2, ele já tem, né, uns elementos de humor bastante, bastante presentes ali, mas o 3, ele vem escrachado nisso, né? E antes dos dois, a gente ainda tem o Gremlins, que é de 1974. Uhum. E aí também a gente vem comenta como os fantasmas se divertem e eu vira a Rainha das Trevas, que, meu Deus, toda vez que passava esse filme na sessão da tarde, eu parava tudo que eu tava fazendo pra ver clássica. Se... Porque ele é um clássico maravilhoso. Esse Elvira, eu sempre... Sabe onde eu vi Elvira? Na Band. Sim. Na Sim. Band, era muito... E tinha uma atração no Hopi Hari, aqui em São Paulo, no interior de São Paulo, né? Um cinema 3D que passava um filme da Elvira. Era sensacional, era muito legal. Não sei como que tá agora. O que eu lembro muito nessa época também, eu via quando era moleque, que logo depois dos Gremlins lançou A Pequena Loja dos Horrores. Eu acho que também entra na vibe terror, né? Muito mais comédia do que terror, mas tinha também essa questão dos monstros, aproveitando aquela hype dos Gremlins. Não sei se vocês chegaram a ver. Uhum, sim. É sim, tanto que é a Pequena Loja dos Horrores, o dos anos 80, já é um remake, né? Do filme dos anos 60. Isso. Só que eu não cheguei a assistir o dos anos 60. Não sei se tem a mesma pegada. Ou se é algo mais sério, assim, se é que é possível. Eu não cheguei a ver porque eu vi o filme porque eu reconheci o ator que era Querido Encolher as Crianças. Uhum. E aí, quando eu comecei a ver, eu achei que era Querido Encolher as Crianças. Ué. Agora, traumatizando a criança, né? Já desde pequena ali, pá. Ótimo. Ai, mas é um ótimo filme, eu gosto bastante. E o interessante é que depois desses filmes, né, dos anos 80, que brincavam de uma maneira mais. Eu não sei dizer assim. Mais intencional, mais bem elaborada, o terri, né, dos clássicos e tal, com os assuntos clássicos, dos slash principalmente. Aí nos anos 2000 a gente vê nascer uma franquia que explodiu, que pegou todo o clichê dos filmes de terror e levou ao limite do humor pastelão, que foi Todo Mundo em Pânico. Já sabia, já. Muito bom, muito bom. O sucesso de Todo Mundo em Pânico, ele é tamanho que ele teve 5 versões. É, cinco filmes, né? A qualidade foi caindo vertiginosamente. Mas o primeiro, ele é um clássico. O primeiro é maravilhoso. Eu acho que eu assisti 3. Eu assisti todos, eu confesso. Eu gosto de farofa, gente. Eu confesso. Gosto de farofa. Tô na farofa, não tem como, então eu vi. Primeiro porque o 2000, ele pegou a... Ele trazia muitos filmes, mas como ele já... Eu sou muito fã do Scream, né? Uhum. E como ele trouxe o Scream de cara, assim, escrachado, que era o sucesso da época. Então eu já fiquei muito alucinado, né? Eu achei muito doido. É, eu fui nessa mesma pegada também. E adorei. Achava, tipo, assisti mil vezes Todo Mundo em Pânico. Mas pra mim... primeiros, assim. Eu gosto dos primeiros, assim, acho que... Ai, mas como o Samuel disse, deu uma caída mesmo, assim. Os últimos não são tão legais, assim. Uhum. Essa é sempre a tendência, né? É interessante que cada Todo Mundo em Pânico, ele tem alguns momentos assim que são épicos, né? Por exemplo, eu acho que é no 3, que já tá enfraquecendo, que a gente tem a famosa cena da menina saindo da TV e aqui a personagem falando, reclamando com a outra, dizendo, olha, Cindy, caiu mais uma garota branca no poço. É, quando 100 alunos numa faculdade, 100 alunos negros são espancados, ninguém fala nada, mas caiu uma menina branca no poço e todo mundo fala. Gente, essa cena é sensacional, sensacional, sensacional. E não é só isso, ela se senta, ao invés de você correr, ela se senta e começa a comer a pipoca, virou uma atração. Sim, sim. O 5 é o que eu não... Que eu não assisti o 5. Agora até o 4 eu vi. A melhor cena pra mim é a do 2. Eu não consigo não ver em looping aquela cena do exorcista, porque eu acho insana aquela cena, assim, insana, insana. Ah, é sensacional aquela cena. E é a primeira, né? A que abre o filme, a cena do exorcista. Ai, olha, deu até uma saudade aqui, acho que eu vou assistir de novo. Não assista, porque às vezes a gente tem esse problema do envelhecimento do produto. A gente gosta e quando assiste de novo depois de um tempo, odeia. É verdade. Diz, por que que eu gostei disso? Sim, é real. É, agora, e dessa mesma época, a gente tem também o Shaun of the Dead, né? Que também é uma paródia, né? Mas num humor totalmente diferente, assim. E que lançaram com o título. Pode falar isso. Lançaram com o título Todo Mundo Quase Morto. Fazendo referência a todo mundo. Tenho esse título! Mas gente, brasileiro é criativo. Né? A indústria do Brasil é muito criativa. Assim. O nome do filme é tipo The Red, The Box. Aí vem Brasil. A caixa misteriosa com o suspeito. Cara, é muito louco, assim, não entendo. Zoto, nós já fizemos um episódio do podcast só sobre isso, só sobre títulos nacionais. A gente discute todos os possíveis. Foi ótimo, um dos nossos melhores episódios. Logo dá pra fazer a parte 2, né? Porque o material Porque não falta. Param, né? O material não falta mesmo. É, muito bom. Mas... enfim, Shaun of the Dead, inclusive faz parte de uma trilogia, né, que faz paródia de outros gêneros também. Mas é legal ver como a comédia combina com vários gêneros diferentes, né? Assim, pela trilogia a gente vê que eles começaram com uma paródia de filmes de zumbi, depois foi para uma paródia de filmes de ação, depois de ficção científica. Então, a comédia é um gênero que, tipo, se mistura fácil, eu acho, com outros, né? Porque você pensa, comédia e terror são... Os dois são gêneros que, tipo, causam reações fortes, assim, nas pessoas. Mas são reações meio que opostas, né? Uhum. Então, não é algo que você... Sei lá, quem teve a ideia de falar... Ah, quem sabe, né? Misturar essas dois. Mas, e o interessante do Shaun of the Dead é que, querendo ou não, a gente... Tem como, por mais que seja o título, vamos tentar esquecer o título, mas realmente dá pra gente fazer um paralelo com Todo Mundo em Pânico, né? Porque são dois filmes que tem realmente, eles nasceram com a finalidade de brincar com os clichês dos filmes de terror com o humor, mas com propostas completamente diferentes. O Todo Mundo em Pânico, ele é o humor escrachado, ele é o humor pastelão. Ele é aquelas piadas pontuais, as coisas da época. Tem muita coisa em Todo Mundo em Pânico que não vai funcionar, não vai fazer você rir tanto hoje, né? Porque foram piadas pontuais. Eles usavam muito isso de piadas pontuais em Todo Mundo em Pânico. Eu lembro que acho que foi no 3, que a cena final era uma paródia do Tom Cruise revelando que a esposa dele estava grávida no programa da Oprah. E, nossa, no filme naquela época foi super divertido, mas quem for jovem, quem for assistir hoje, cara, não vai entender nada, ele vai achar mó bobo. Agora o Shaun of the Dead não, ele trabalha as piadas em cima do gênero, principalmente do gênero de zumbis, que ele cria um grande deboche, né, em relação a isso, e funciona de uma maneira que quem assiste hoje vai rir hoje. Uhum. É, o Shaw, ele tem todo um humor especial, assim, que eu tenho uma paixão. Uhum. Eu acho que o Shaw, ele funciona até mesmo mais como não só uma paródia, ele é uma homenagem ao gênero de zumbis, Nossa. Assim. Sim. Eu acho que ele é uma pequena cartinha de amor bem humorada, assim, ao gênero do zumbi. Acho que ele pega tudo que tem de legal no filme do zumbi ali e dá uma cara bem humorada, assim, e acho que é muito bacana. É, eu não sei vocês, porque eu achei o Shaun of the Dead, eu achei o humor muito parecido também. Lógico, é um filme bem melhor em roteiro e tudo mais do Planeta Terror. Eu acho que a comédia funcionou também pra isso, né? Só que o Planeta Terror é um pouco mais intenso e o Shaun of the Dead ele é um pouco mais leve. Mas realmente teve um período ali de 2000 e... Acho que 2002 até 2009, mais ou menos, que saiu vários filmes bem produzidos de terror, assim. Eu achei bem interessante mesmo. Planeta Sim. Terror é um dos meus filmes preferidos, e Shaun of the Dead também. Uhum. A Zumbilândia também entra nessa época, né? Rapaz, Zumbilândia, tá aí, polêmica. Sim. Vamos lá. Eu tava esperando o momento que a gente ia chegar em Zumbilândia. Vamos falar de Zumbilândia. Diga, Zumbilândia. Zé, rapaz, pô. Zumbilândia é aquele filme que foi feito da maneira certa. O roteiro é legal, os atores estão bacana, mas na minha concepção, quando juntou tudo, ficou estranho. É um filme que eu gosto de ver. Gente, vamos botar assim, eu considero Zumbilândia um terror da Disney. Que é aquela coisa que é tudo limitado. Não pode botar muita coisa disso, não pode botar muita coisa daquilo. Porque, ao meu ver, o terror você tem que ter muito sangue. É sangue na cara, é tripa na cara. E o Zumbilândia não, tá todo mundo sempre limpinho, aquela coisinha de, oh, meu Deus, meu Deus. Não sei, alguma coisa me incomoda. Eu gosto do filme, mas alguma coisa me incomoda. Ele quer ser clean, realmente, né? Faltam uns tiros, faltam as cabeças explodindo ali, faltam... Sim. Falta sangue mesmo. Faltou ter no Premiere lá o botão Tarantino. Faltou. O Zumbilândia, ele eu não sei, os outros falaram, eu só consegui pensar que o Zumbilândia é tipo aquela pessoa que ela é linda, tá dentro de todos os padrões de beleza, tem estabilidade financeira, é emocional, e ainda assim você olha pra ela e você não consegue se sentir atraído. Ótimo. Você pensa, eu queria me sentir atraído por essa pessoa, mas eu não consigo por algum motivo, e pra mim é o Zumbilândia. Eu dou um mérito, porque eu acho falta o começo. Falta alguma coisa. Ah, exatamente, falta um tchan, né? O Borogodó que diz. Eu dou um mérito pra Zumbilândia, porque eu adoro a cena de abertura. Tem aquelas cenas, né, que são do apocalipse acontecendo. Do casamento, das crianças, do estádio, são muito legais. E o filme poderia ter explorado tanto aquilo e não foi. Aí ele vai pra jornada do... Aí a gente vem pro Jesse Eisenberg, que é um cara que é... A atuação dele, você... Não sei, o personagem dele, na verdade, você joga uma moeda pra cima, né? Se o cara deu bom, se deu coroa, deu ruim. E nesse parece que a moeda conseguiu ficar em pé. No Zumbilândia, ou com o Jesse. Não sei, eu não curti nele. Não curti ele mesmo nesse filme. Ele é aquele tipo de ator em que você fica, bicho, eu tô tentando. Juro que eu tô tentando. Exato. Vocês assistiram o 2? Assisti. O que você achou, Zoto? Mesma coisa. A mesma coisa, gente, Bem bolacha, água e sal. E eu acho que piorou um pouco mais, porque agora, como todos os atores foram consagrados, ganharam o Oscar, então parece que, gente, olha só, o cara chegou, eu sei que vocês são ocupados, vocês aceitaram fazer o filme, sei lá o porquê, então vocês fazem o que vocês quiserem e vai. E não assim tem roteiro, foi. Você nota que é muito improviso. Tipo assim, improviso de uma. Cara, ficou parecendo um episódio daquele Sai de Baixo. Só faltou a plateia. Só faltou a plateia. E as piadas muito forçadas e pá. Eu queria a Emma entrando que nem a Cassandra. Né? Já pensei. Queria, agora falou, eu fiquei pensando. Mas sim, desculpa, continua as outras. Mas eu acho isso, eu acho que falta paixão, falta aquela paixão de... Porque a gente sabe que geralmente quem faz terrir é aquele cara que não tem grana, então ele usa a criatividade dele para fazer coisas fenomenais e é essa paixão que a gente vê. É uma coisa que em Zumbilândia, pô, só todo mundo tem dinheiro, então tá aí, gente, vambora. Acho que talvez seja isso. Tá aí um pensamento interessante, realmente. Às vezes o terri é um refúgio de algumas pessoas para conseguir trabalhar a sua arte, né? E dá, a gente vê muita coisa que deu certo. Mas quando você tem uma mega produção que é voltada para isso, parece que não funciona, né? Tão Sim. bem, na verdade. Mas a verdade é que Zumbilândia tem uma legião de fãs tão grande que conseguiu reunir o elenco de novo para fazer a parte 2 10 anos depois, né? Pois é. Eu achava que nunca ia sair, porque faz tanto tempo que a gente vê notícia, né? Exato. É que nem a adaptação de Akira, né? Todo mundo vive falando, mas sair que é bom. Essa eu acho que nunca vai sair mesmo. Tomara que não saia, eu torço por isso. É. Acho que não vai. Mas falando de sangue em profusão e coisas mais divertidas, Ivo, você tinha dito que ia indicar um filme nesse podcast. Claro, é o Fome Animal, do Peter Jackson. Porque aquilo é sensacional, gente. Aquele filme é uma das coisas mais lindas do cinema de horror e de humor que tem. Nós conhecemos, já sou seu amigo. Interessante que o Peter Jackson, né, que teve o Fome Animal ali entre os seus primeiros filmes, né, que ele teve alguns anteriores, né, o Brain Dead. Não, Brain Dead é o Fome Animal, ele teve o outro lá que eu esqueci o nome. É Náusea Total. Também. É Náusea Total, isso. Em português, né, em inglês ele tem outro nome. Mas no caso do Peter Jackson, ele veio a dirigir um outro filme depois, mesclando humor com terror, que chama Espíritos, né? Que já é aquela coisa mais limpinha, né? Com os efeitinhos bem feitos, totalmente diferente, assim. Ah, eu gosto de Espíritos. É, eu também gosto, mas assim, né? Como gênero de comédia e terror, eu acho que o Fome Animal funciona muito mais, assim. É principalmente para quem gosta de um gore, né? Uma coisa mais assim, meio pesada. Nossa, é muito sangue mesmo. Eu acho aquilo sensacional. Eu lembro de ter visto muita gente comentando quando saiu O Senhor dos Anéis, assim. Eu nem conhecia a Fome Animal ainda, mas pessoas comentando, tipo, putaças, assim. Como que o Peter Jackson foi fazer um filme desse falando do Senhor dos Anéis? Porque esperavam que ele fosse fazer sempre, acho que algo mais Fome Animal, né? Então os fãs mais antigos, assim, estavam bem chateados, sabe? Na verdade, a grande... A galera não entendeu que ele tinha boleto pra pagar, né, minha gente? Não é? Gente, mas ele não fez, né, só terror. Inclusive, ele tem poucas produções de terror. Né? Não são tantas... produções, mas ainda assim ele tem muitos filmes autorais, né? Tem aquele com a menina do Titanic jovem, esqueci o nome dela, esqueci o nome do filme. Almas Gêmeas. De 94. Uhum. E esse filme ele é incrível, ele tem um desenrolar, um negócio, uma coisa de criar tensão na gente, que funciona muito bem. Uhum. Eu acho um produto muito autoral dele, mas aí ele veio com o Senhor dos Anéis, né? É um ótimo filme. E aí ele veio com o Senhor dos Anéis, que eu amo de paixão, amo absurdamente o Senhor dos Anéis, mas saiu bastante realmente desse modo de trabalhar dele, parece. Sim. Senhor dos Anéis é um projeto de vida do Peter Jackson, né? Eu acho que. Tanto que ele fez o Senhor dos Anéis e ele acabou pegando ali o Hobbit ali depois, né, que eu acho que não seria ele que ia dirigir, seria Del Toro, depois não sei quem mais, deu uma confusão, acabou que ele assumiu a direção. Mas acho que ele não queria fazer, né, o Hobbit, assim. Eu acho que o Senhor dos Anéis, pra ele, já tava, beleza, já fiz tudo que eu tinha que fazer na minha vida. E aí, Sil, a gente tava falando de Zumbilândia, né, como um filme de muitos recursos que não conseguiu, assim, ser tão atraente no Terry, mas tem um filme que nem o Zotto falou, com poucos recursos, vindo de uma galera que não tinha muito como produzir, e que deu super certo, e que eu também, inclusive, assisti no cinema, amei ter assistido no cinema, que é o A Morte Dá Parabéns. Sim! Ah, o sim. Happy Death Day, né? Fez um sucesso tão grande que eles resolveram fazer um segundo filme menos de 2 anos depois. Uhum. E foi... Acho mais legal nesse filme é o assassino usar a máscara do Zacarias, cara. Acho uma homenagem, tô zoando. O 2 eu confesso que eu não gostei tanto, mas o primeiro, como o Terry, meu Deus, tem um espaço no meu coração. Ele usa o conceito do feitiço no tempo, né? É super batido. Mas que funciona, cara. É muito divertido A Morte Dá Parabéns. Eu também achei, fiquei bem feliz, assim. A gente consegue ver que, às vezes, pra quem é fã do gênero, acha que tá tudo muito esgotado. A gente acaba vendo que quando a pessoa tem uma criatividade ali, uma pitada de vontade, consegue fazer uma coisa bem diferente. Exato. Eu não sei se vocês já viram, é um filme também de baixíssimo orçamento. E eu sou alucinado por esse filme, Doghouse. Não sei se vocês já viram. Não. E é um filme... Isso eu já ouvi falar, mas não vi. É um filme de baixíssimo orçamento. É um terror pesado. É, quem não viu, cara, pega pra ver. A sinopse do filme são alguns amigos que decidem voltar pra cidade natal deles. E chegando lá, eles descobrem que os homens morreram e todas as mulheres viraram mortas-vivas. Porque na hora de fazer a compra, os homens que pegavam o sabão em pó morriam. E as mulheres, era a única que tinha o gene forte o suficiente para sobreviver. Só que elas viravam mortas-vivas. E dali tem uma série de piadas que se eu contar aqui, putz. Mas, cara, é um filme que eu ri do começo ao fim. É animal, cara. Ainda botar um ataque. Doghouse, gente, realmente é Doghouse. Insano. Eu tô vendo aqui, é britânico também, né? Sim, ele é britânico. É um pouco diferente, né, o humor britânico do americano, assim. Nossa, bastante. Aí eu lembrei, tem um filme também lá de 2009, chama Matadores de Vampiras Lésbicas. Ai, maravilhoso. Eu assisti esse filme com uma expectativa gigante. Não gostei, achei tão besta. Eu volto na primeira, no primeiro falatório lá no começo. Eu gosto de farofa. Saí abraçadinho com a mofada do meu filme, achei muito bom. Então, eu recomendo pra vocês Zombie Strippers. Não sei se vocês chegaram a assistir, mas é um filme... Eu já vi. Nossa, eu amo esse filme. Ele é super escrachável, com crítica política, de que são armas químicas para criar soldados zumbis que foram parar é um prostíbulo, é uma casa de strippers, e as strippers viraram zombie strippers. Ou são zumbis e strippers fazendo performance, comendo os clientes. É sensacional. Esse filme é muito bom. De 2008, né, Ivo, eu acho. Talvez um pouco mais. É, eu acho que é 2008. É, 2008. Cara, sensacional esse filme. Zumbi strippers, um dos ápices do terror pra mim. Eu tenho um pouquinho de trauma com os zumbi strippers. Eu também amo demais, ri pra caramba. Mas eu não vou... Tem uma cena específica que eu fiquei um pouco chocada no filme. What the hell? O que tá acontecendo? Ele é pesadão, ele é bom, ele preparado. É, ele é muito pesado. É bom, deixa eu ouvir. Eu não vou nem falar com o que envolve a cena, senão a galera já vai me deduzir, né? Porque strippers, se eu falar um negócio, a galera vai deduzir. Mas muito bom, muito bom. Ai, ótimo. É, mas o meu filme favorito de terror, assim, pelo menos até agora, Samuel talvez concorde comigo, é What We Do in the Shadows. Yes! isso. Pra quem não conhece, né, o What Do In The Shadows é um falso documentário. Veio direto da Nova Zelândia e colocou... Eu nunca sei falar o nome dele. É Taika Waititi, eu acho. Waititi no mapa, né? Assim, do gênero. Porque sim, é um grupo de vampiros que moram juntos. E eles começam... São caras seculares já... E começam a mostrar a vida deles com o mundo moderno. E como isso é bom. É interessante, né? Que cada vampiro tem uma personalidade, né? E tem lá o feroz lá, que ninguém pode chegar perto dele, que ele mata, destrói. Tem o mais sensível. É muito legal. É, cada um foi inspirado em um... do cinema, né? Eu já vi falarem que tem esse que você falou, Ivo, que é o Nosferatu, né? Isso, é o Nosferatu. Até a caracterização dele, né? Sim. Ai, peraí que eu vou pegar os nomes deles aqui que eu esqueci de todo mundo. O Viago talvez seja... Não, acho que o Vladislav pode ser o Lestat. Ah, eu não sei. Eu só sei que eu amo, mas eu nunca me aprofundei assim nesse nível. É, então. É algo a se pensar, assim. Mas é legal mesmo, que cada um tem a sua personalidade e é bem engraçado. É tão engraçado. Não, pode concluir, senhor. Não, pode concluir. Não, eu ia falar da série que... Quando falaram que ia sair, eu tava torcendo pra ser o mesmo elenco, né? Uhum. E anunciaram que não era, daí a gente sempre fica meio assim, mas a série tá muito boa também. Os vampiros de lá são, tipo, excelentes também. Pra quem se interessar, eu coloquei a crítica da primeira temporada no site do Boca do Inferno. E vão sem medo, gente, porque a série, ela é tão sublime quanto o filme. O novo elenco tá sensacional, o Taika Waititi teve envolvido. São 10 episódios curtinhos, menos de meia hora cada um. Uhum. E é crescente, o humor é crescente. Quando você acha que não tem como melhorar, eles vão lá e melhoram. É, pra, assim, dando um pequeno spoiler, meu episódio favorito é o que envolve o Morgia. E é um dos melhores plot twists que a gente pode ver numa série. Sério mesmo. Assistam What to Do in the Shadows. É um novo. Os caras conseguiram trazer um novo conceito, né? Com What to Do in the Shadows. Eles pegaram um monte de coisa, misturaram e criaram um próprio conceito deles, que funciona muito bem. Então, o filme funciona, a série funciona. A segunda temporada da série já tá garantida. Vem no ano que vem. E é isso. Vida longa. Humor de primeira, sucesso. Samuel, você chegou a ver a outra série derivada também? Era... E teve duas? Teve. Era com os policiais. Porque lembra que no filme tinha policiais, né? Que iam investigar lá, mas... Ah, e eles sempre hipnotizavam, né? Isso. E aí saiu uma série com os policiais... Deixa eu ver se eu acho... Nossa, não ouvi falar mesmo. Peraí. Então, eu já tô anotando tudo aqui, porque dos vampiros eu escutei falar sobre a série, mas não prestei muita atenção, passou batido. Agora eu já tô com vontade de ver. Ai, vida. Eu vi na Netflix o filme, não sei se ainda tem. Acho que saiu. Saiu do catálogo, né? Saiu, infelizmente. Ah, que pena. Eu assisti na Netflix. Agora a série, ela é da FX, né? Uhum. É da FX, a série é da FX. Uhum. Oh, a outra série chama Wellington Paranormal, que é uma dupla de policiais que investigam fenômenos paranormais na cidade de Wellington, que é onde se passa o filme, né? Mas eu não cheguei a ver, não sei qual que é. Também são, os criadores são os mesmos do filme, né? Também o Taika e o Jermaine Clement. E... Então não sei, pode ser que seja uma pegada parecida também. Não. Mas ainda não fui ver. Aproveitando que a gente entrou em séries, né? Alguém assistiu Ash vs Evil Dead? Sim. A série? Sim. Então, vocês que assistiram, me falam. Vale a pena como terrível? Porque eu não. Eu sempre fiquei com o pé atrás em relação a Ash vs. Evil Dead. Vale muito, cara. Vale porque ela é muito saudosista. Ela é escrachada, o humor dela é escrachado. Ela homenageia os filmes, ela faz referência aos filmes e é ótimo, assim. Ela respeita todo o material original. Né? O Bruce Campbell tá muito legal, tá muito bem. Eu adoro, cara. Assim, é uma pena que acabou, assim, cara, porque a série termina de um jeito que você queria. Pô, agora que o pau vai quebrar mesmo e infelizmente ela foi cancelada. Falou tudo. Era bem isso mesmo. Mas eu concordei com a série acabar porque eu não sei se ela tinha mais energia. Eu tava sentindo que tinha algumas coisas que eles estavam alongando demais a partir da terceira, né? Mas faltou realmente uma conclusão. Uma pena eles terem cancelado. Mas eu acho que mais uma temporada só ela aguentava. Depois ia virar tipo Supernatural, entendeu? Que virou, sei lá. Supernatural começou como terror e tá terminando como um spin-off de Grey's Anatomy, entendeu? Nossa! Complicadíssimo. Eu sou do time, aquela comunidade no Orkut, Supernatural deveria ter acabado na quinta temporada. Ai, sim, né, gente? As pessoas têm que saber quando parar. Até a quinta temporada Supernatural tava quase perfeita. Uhum. Mas aí, enfim, né? Agora são o quê? 12? Eu parei na sétima, nem conta. Eu parei na quinta. Eu parei na quinta. Parou bem, exatamente. Mas voltando no Ash vs Evil Dead, Samuel, você tava falando antes que a morte do Demônio 2 já tinha algum humor, daí depois chutaram o balde no 3, né? Aham. Uhum. A série é tipo, descamba de uma forma, assim. E eu tô falando de um jeito positivo, porque eu também gosto bastante. Mas é escrachado pra um caralho. Veja, depois você volta com a sua opinião. Acho que Eu acho sensacional o 3, gente. Acho que é um dos filmes mais divertidos, assim, de ter também. Assim. Acho que é ao lado, talvez, do Fome Animal, meu filme favorito de terror, assim. Agora, qual final vocês preferem? O que foi pro cinema ou o do Sam Raimi? Eu gosto do que foi pro cinema, assim. Eu acho legal. Eu gosto do Sam Raimi. Eu achei que deveria ser daquele jeitinho. Combinou mais um pouquinho. E você, Samuel? Eu não tô ligado, não. Sinceramente, a diferença. qual é o final que você assistiu, então? Aí que tá, porque faz tempo que eu assisti, sinceramente não lembro não. Eu tô meio aqui forçando a memória, mas não... Gente, eu confesso porque cá entre nós, né? A gente já era esperado esse boom do gênero crescer, mas depois dos sucessos que a gente vem tendo desde 2017, agora todo mundo resolveu fazer terror, então... Tá chovendo produção pra tudo quanto é lado. Então eu fico vendo direto os filmes antigos, cara. Porque se a gente for tirar das novas produções, mano, a maioria é ter rir. Ou chorar, rir, né? Isso aí. Nervoso. O pós-horror também tá aí querendo seu espaço, né? Por mais que a gente odeie o termo. Inclusive, eu acho que era hora de todo mundo em pânico voltar. Eu sei que eu tô batendo muito nessa tecla. Mas, cara, imagina todo mundo em pânico, sendo que o principal gancho seria Hereditário, passando por Midsommar. A Bruxa. E a Bruxa. Cara! Deixa eu escrever esse roteiro, gente, me contrata. Por favor. Eu juro que eu só quero ver a cena do bode. Eu vou pegar muito cuidado. Eu ia fazer muita. Ai, o bode. Eu já disse que eu tô naqueles dias que se um bode aparecer pra mim e dizer, ei, vamos conhecer uns prazeres sombrios, eu vou na hora. Quem não? Menino, mas não é. Eu já falei, gente, a galera. Eu falo, gente, eu preparei fazer um pacto numa boa. Não tem problema, galera. Credo, que roots? Não, mas eles não estão mais aceitando os humanos. Os humanos só caem no Serasa. alma de humano tá caindo direto no Serasa, né, cara? Não estão mais aceitando. Você tem que achar agora outro tipo de pagamento. Ai, gente. Mas eu muito assistiria esse filme. Tranquilamente. Com certeza. Também. Quem sabe, né? É uma ideia. Acho ainda que... tem algumas séries de que brincaram, né, também com o TI, ainda aproveitando do gancho. Eu não sei se vocês chegaram a assistir o Scream Queens. Alguém assistiu? Não. Assisti por causa da atriz que fez Halloween. A Jamie Lee Curtis, né, que faz uma participação. Isso. E cara, eu acho assim, eu não vou dizer que ele é ruim. Porque eu acho que essa nova geração, a geração do meu filho, que tem 15 anos, não vai entender muito bem os filmes que a gente gostava, porque as piadas são muito gentis e tudo mais. Então eu considero ele positivo para a introdução da molecada, para depois ele começar a pegar pesado com os slash mais antigos. Então só por isso ele se salva. Só por isso eu acho que ele se salva. Uhum. Oh, e tem a Ariana Grande morrendo, né? No começo da série, mandando SMS. A série pode ser ruim que for, mas essa cena é um clássico. Essa cena salvou muita coisa, brother. Sim. Já que vocês estão falando, vocês consideraram Scream também? Sim. Eu acho que... Ah, não sei. Porque eu não vi. Eu acho que não. Eu acho que o Scream, ele não... Ele não... O humor dele não vai pro terrir, assim. Ele é mais pontual, assim. É o alívio cômico só, né? É, acho que é realmente. Não chega a ser terrível. Isso mesmo. E aí eu queria também aproveitar até uma coisa que o Zoto falou, que é apresentar o Terry para as novas gerações, né? Eu tava até comentando com a Sil, e acho que já pode estar tá no site, que eu vou mandar nos próximos dias. Eu assisti uma série da Netflix, querendo ou não, ela me prendeu muito, que foi Daybreaker. Essa série, ela pega os conceitos mais velhos possíveis, que são pessoas sobrevivendo no apocalipse zumbi. Só que as pessoas que sobrevivem ao ataque que causa a destruição são todas menores de 19 anos. Ou seja, são adolescentes vivendo no mundo pós-apocalíptico. E a série, ela é um terri ultra escrachado. Ela mistura Mad Max com Curtindo a Vida Doidado. Inclusive, o próprio personagem principal, que é o Josh, se comporta como o personagem do Ah, você assistiu também? Que tem a quebra da quarta parede frequente da série. E ela é muito divertida. Ela não é nada de especial. Ela é simples, mas ela funciona no principal quesito dela, que é divertir. Eu fui pego muito de surpresa por essa série. Ainda mais por ela conversar com a nova geração. A gente que... Eu tenho mais de 30, assisto Daybreak, eu gosto das referências e tal, mas eu sei que aquela série não foi feita exatamente pra mim. Os conceitos dela são dessa nova geração completamente. As piadas, os assuntos debatidos. Isso é muito bom. Não tem nada de errado nisso. Isso é muito legal. Tem um jeito Netflix, porque a Netflix tem esse problema com adolescentes. Que eles praticamente usam a mesma fórmula nos produtos de adolescente em tudo. Drama, mesma forma. Terror, mesma forma. Eles tratam adolescente da mesma maneira em todos os produtos. Mas Daybreak tem esse toquezinho especial com o uso do terri tão aprofundado nessa série. Agora que você falou, Daybreak tem a mesma pegada de uma série que eles lançaram há pouco tempo também, que só fica adolescente. Esqueci, mas não é terri. The Society. Que é uma adaptação, que... é uma adaptação do Senhor das Moscas, a versão deles, né? The Society, né? Mas eu gostei também de Daybreak, foi uma surpresa muito grande. Concordo muito com você, eu acho que a galera do terror, uma observação que eu sempre falo muito no tabloide, é que a galera do terror, ela tem que entender que a gente sabe que... Eu também tenho umas 30 já, passei de 30 já um tempão. Mas eles têm que entender que os filmes também precisam atender a galera nossa. Cara, porque a galera não, mas aqui tá um bicho, calma. Porque isso numa cabeça do moleque de 19 anos, o moleque vai sair atirando todo mundo. Não é bem assim, então. tem que ir com calma com a molecada, né? Porque a gente cresceu na terra sem lei, né? Quem aqui tem mais de 30, anos 80, foi terra sem lei. Era de manhã passando na SBT, criança, passando o brinquedo assassino na SBT de manhã, e a gente lidava com a banda passando sem me prever. Não, não tinha lei. Era. Gugu, não tinha. Banheira do Gugu, então, El Chan. A gente viveu os anos 90, era terrível. Então, terrivelmente maravilhoso. Foi trabalhada na. Então, hoje em dia não, tem que ter aquela pegadinha de leve, senão a molecada fica meio traumatizada. Assusta, né? Falei Gugu, né? Que Deus o tenha, só pra lembrar. Sim. Pois é, bem gente, foi bem. Chato. Homenagem a ele. Homenagem a ele, programa de hoje. Pode falar, Zô. Não, eu ia falar, o Samuel falou de trazer o gênero para gerações mais jovens, mas esses dias eu tava falando, tava no Instagram, uma amiga minha de infância tem uma filhinha de uns 3 anos, assim, e ela colocou um filtro desses que você põe o celular na cara da pessoa e a cara vira um monstro, assim. Eu já tô rindo. Não, não, a menina adorou, tipo, ela amou o filtro, ela fez vários. Ah, eu gosto quando a criança grita. É. Mal. Gosta de ver o mundo pegar fogo. É, desculpa. Mas não. Mas não, ela adorou. Daí eu fui perguntar, né? Se ela já tinha assistido algum filme de terror, assim. Daí a minha amiga falou: eu coloquei o Convenção das Bruxas pra ela ver e ela amou também. Então, não sei se Convenção das Bruxas pode ser considerado um terror, mas talvez seja um gênero bacana pra apresentar o terror pra crianças, né? É, a Disney, ela que nunca tinha aproveitado, já vai fazer mais ou menos 5 anos que ela vem já produzindo várias coisas, não de terror, mas que tem elementos do terror pra criançada de 9 anos plus. Uhum. Então a gente tem, acho que o primeiro é o Zombies. Depois ela fez um de bruxa, e aí ela realmente viu que tem uma molecada que curte essa parada, então ela vem se adaptando. Tem vários filmes, eu vejo todos, porque como eu falei, farofa é comigo mesmo. Incluindo ser a música de alguns, não me pergunte como. Porque sempre tem música, né? Sempre. E eu acho legal isso. Porque tem que quebrar esse paradigma de, meu Deus, isso atrai coisa ruim. Gente, que atrai coisa ruim se chama boleto. Boleto atrai coisa ruim. O resto não atrai mais. Total. E são boas essas. São bons esses filmes? Aí é que tá. Nós não somos o público-alvo, né? Sim. Mas são bons porque eles apresentam todos os elementos. Esses zumbis, ele deixa bem claro o que é um zumbi. Só que o zumbi deles não é transformado com uma mordida. O zumbi deles foi transformado através de uma explosão de uma fábrica de refrigerante. Uhum. Mas ele fala que o zumbi come cérebro, então isso vai despertando na molecada que gosta de uma parada um pouco mais sombria outros elementos. Então o moleque, quando fizer 14 anos, vai ver um Shaun of the Dead, que é mais divertido, ele vai entender, né? Ela não distorce a essência, e isso é bem maneiro. Bacana, gostei. Eu falei pra minha amiga talvez mostrar Grêmio pra filha dela. Mas falei pra ela assistir primeiro pra confirmar, né? Porque vai que... vai que, né? Não, Gremlins tem uma cena, gente. Vocês lembram da menina contando de como o pai dela morreu? Sim. É pesadíssimo. É muito pesado, velho. Sai total do filme, assim. Mas, enfim. Amo Gremlins. Meu filme de Natal favorito. Passava, sim, na sessão da tarde. Natal, né? Passava na sessão da tarde. Sim. Ai. Ai, gente. Ótimo. Mas tinha os terríveis que passavam, gente, na nossa infância à tarde. Na época do Natal. Era Gremlins. Quanto passava mais? Era tudo com Esqueceram de Mim, era um clássico. Passava todo ano. Mas tinha terríveis também. Era Gremlins. Eu acho que. Aquele, eu não sei o que você falou no começo, que é os fantasmas se divertem, passava. Uhum. Ah, sim. Aham. Uhum. Os caça-fantasmas. Os caça-fantasmas. A morte, ele cai bem, assisti mil vezes também. A morte do Caipirinha. O Mundo de Jack, que já é uma animação, né? Qual, Ivo? Essa muito. Estranho Mundo de Jack. Ah, sim. Ah, é maravilhoso. Sombria, Tim Burton. Mas sempre passa. Muito bom. Sempre. É um filme de Natal e de Halloween. Pode ser. É versátil. Versátil do... Ah, já tem outro tema de podcast aí, hein, galera? Filmes de terror. Ter terror para o Natal, para você ver em família. Você começa a passar assim, faltando que 10 horas da noite você tá com sua avó na casa, bota. Clássico. Dá para fazer uma listona também. Todo ano sai mais, né? Nesse, sim. Direto para DVD, assim. Sai uma porrada também. Bom, a gente tá quase terminando. Antes da gente ir, eu queria pedir pro Ivo falar um pouquinho do Ivan Cardoso, que é o mestre do terror aqui no Brasil. Ivo, fala um pouco dos filmes que você já assistiu dele. Sim, o Ivan Cardoso, ali na década de 80, né, ele fez, realizou alguns filmes do gênero terror, assim, é o representante brasileiro, né? E são filmes divertidíssimos, assim, né? Confesso que eu já vi os filmes dele já faz algum tempo. É, O Segredo da Múmia e As Sete Vampiras. Eu acho que eu vi esses dois, assim, né? Ele tem outros filmes, mas os que eu cheguei a ver foram esses. É, o mais recente é de 2005, que é Um Lobisomem na Amazônia. Uhum. E o legal desse filme é que ele tem a participação do Paul Nash, que é um cara ali que ele fez uma caralhada de filme na Espanha. Ele é ator, diretor, escritor, roteirista. E ele fez muitos filmes de lobisomens, né? Ivo? Parei de ouvir. Oi, gente, parei onde? É porque o celular apaga, aí ele perde o negócio. Filme do lobisomem. Eu falei do Paul Nash, falei, né? Falou. Aham. Então, eu vou continuar aqui. Então, tem a participação, né, do Paul Nash, que é bem legal. Fez uma caralhada de filme na Espanha, né, de filmes de lobisomens, né, a maioria deles. Ele era diretor, roteirista, ator, né, também ele estrelava os próprios filmes. E o Ivan Cardoso, assim, né, ele... Acho que tá saindo um documentário sobre ele, né, chama Ivan Terrível. Uhum. Ele tem um curta-metragem também que foi resgatado, assim, recentemente, chama Nosferatu no Brasil. Um média, né, metragem, praticamente. E aí é o nosso representante, né, acho que... A gente até pensou, né, em convidá-lo para o podcast, mas acho que ficou bem em cima. Sim. E acabamos não fazendo esse contato, assim. Mas ele é um cara que tem o seu papel na história do terror no cinema nacional. E continua filmando, né? Ele tá com um curta chamado Colírio do Corman, que dá pra sair em festivais, deve rodar ano que vem. Ele tem feito bastante curtas, né? Uhum. É com o Roger Corman mesmo, então. O importante é que ele se mantém ativo, né? O cara tá aí e não tá saindo, continua com seu trabalho sempre, né? Exatamente. E o importante também é que, já fiquei curioso pra saber, mas só pelo o nome de uma produção dele que eu já quero ver todas. O nome de uma que eu achei aqui é O Bacanal do Diabo e as Outras Fitas Proibidas de Ivan Cardoso. Ótimo. Maravilhoso. Sabe que isso me lembrou também? Um filme cubano sobre zumbis, que não é exatamente não sei se a gente pode chamar de Terry, mas ele brinca com o gênero, que é o Juan dos Mortos. Ah, sim. Excelente. Esse filme é muito legal. Juan dos Mortos é muito estranho. É, ele é um sucesso. Yes, é um sucesso com Juan dos Mortos. Muito bom. Juan of the Dead. Acho ótimo. Juan de los Muertos. E até naquele papo do cinema autoral, né, o cinema com dificuldade, querendo ou não, eu ainda vejo alguns dos filmes do Rodrigo Aragão também como um lado Terry, né? Ele tem esse lado, assim. Tem elementos também. Tem elementos, né? Tem. Não é Terry, mas tem alguns elementos que acabam remetendo. Rola um scratch, sim. Muito bom. Bom, gente, queria ver se vocês têm alguma consideração final. Vamos já encaminhando para o fim aqui. Começando pelo Ivo. Bom, consideração final, eu vou até puxar um questionamento, assim. Muita gente não gosta, né, que se misture o humor com horror, com terror. Mas eu acho legal, eu acho que o gênero do terror, ele se permite ser, né, híbrido assim, com outros gêneros, não só com humor, mas com drama, com, né, com ação. Uhum. E eu acho que ela é uma tendência, eu acho que funciona legal, acho que se o filme for bem feito, né, ele funciona legal. Então, assim, eu não tenho nada contra, curto. Então, a consideração final é isso aí. Assistam Fome Animal. Fome Animal. Aí você, Samuel. Não, acho que a gente discutiu todos os tópicos aqui que eu tinha imaginado. Mas é isso. O Terry, ele tá aí, né? Eu sinceramente acho que nos últimos anos o Terry deu uma fraquejada. Pelo menos no cinema, a gente não tem visto tantos grandes títulos mais chamando a atenção pra esse lado, mas a gente tem visto alguns outros produtos que tentam manter essa chama viva do Terry, principalmente em séries, né? Uhum. Dos streamers estão, principalmente das plataformas de streamers que estão aí. Nossa, quase não sai. Mas temos muitos clássicos e clássicos que valem a pena ser visitados. Revisitados, né? Tivemos muita coisa boa que não se perde, não envelheceu mal. Algumas outras coisas mais datadas, claro. Mas essa mistura de gêneros tá aí. Veio pra ficar, deu certo, né? Uhum. Como poucos imaginavam, mas acho que era um caminho natural. Assim como nós temos a comédia romântica, por exemplo, né? Hoje o pós-horror, que misturou horror com drama. Então, nós temos essas convergências. E até aí a gente só tira a coisa boa dela. A gente ri. Isso aí. Não de nervoso. Não de nervoso. Ah, muito bom. E você, Zoto? Ah, só um minutinho, só um minutinho. Antes do Zoto falar, ele tinha falado uma coisa no começo e eu esqueci de perguntar e eu vou aproveitar e perguntar agora. Zoto, você falou que tinha algum filme de terror que, na verdade, você ri como se fossem Terry. Que filmes são esses? Quais são os filmes de terror que te fazem rir? Fizeram rir. Gente, olha só, eu vou jogar pedra na janela de casa. Tava indo tão bem, né, Zoto? Eu cheguei. Olha, já pra criar polêmica logo de cara, vamos de Atividade Paranormal. Desfoco de rir. Acho legal, vejo, curto muito. Achei o primeiro fantástico, mas depois Terry. E vou ser muito sincero, Warner, me desculpe, conheço a galera, todo mundo aquela linha, mas Invocação do Mal tá dando seta pra ficar farofa. Me divirto muito. Sei não, hein? Sei não. Tá dando seta. Você já ligou o alarme pra fazer a curva? James Wan já não tá mais afim, o cara já tá fazendo Aquaman, então já botou a Annabelle dentro de Aquaman. Então o cara tá louco. E eu acho que tá dando certo. Eu gosto de Invocação do Mal, mas eu acho que o 3 foi muito bom, mas o 2 eu já achei meio assim, gente, peraí que eu vou lá comprar pipoca e já volto e vamos ver o que vai dar. Inclusive com os spin-offs, né? A Annabelle, sim. Meu Deus do céu. Sim, e a Freira? A Freira, que eles fizeram cinco folhas de roteiro, que é o início maravilhoso, depois foi todo na base do... Oi, você quer participar? Vem cá, fala aqui comigo. Não, vamos lá, a né? A Freira é triste, já tá rir mesmo, é porque é ruim, né? Não, a Freira, os 15, não, 5, 5 não, 3, não, 1 minuto de início de fim é maravilhoso, depois de uma ladeira abaixo, é bem confuso. Mas, gente, eu queria agradecer muito o convite, meu Deus, muito tempo que eu não gravava. Muito obrigado. Desculpa qualquer coisa, naquela coisa de ter que sumir, desculpa qualquer coisa aí. Mas me diverti bastante. Encontro vocês no festival do Boca do Inferno, que vai acontecer agora no final de dezembro. Eu vou estar lá. Yay! Eba! E a minha dica fica: vejam Doghouse. E se, agora, cara, você que tá escutando, se você realmente vai de coração aberto, é muito farofa. Mas é tão farofa que vai tocar até pagode de fogo. É pra acompanhar com churrasco. Veja Um Vampiro no Brooklyn com Ed Murphy. Nossa, que... é ótimo. É farofado. É terrível porque tem umas paradinhas lá que se tu não ficar ligado é sinistro. Mas é muito farofa, gente. É muito farofa. Muito farofa. Maravilha. Zoto, obrigada por estar aqui com a gente hoje. Foi ótimo. Depois vou deixar o link do Tabloide Sangue aqui na descrição do post também. Ivo, Samuel, obrigada pela participação. Adorei a gravação. E para os Infernautas, lembrem de seguir a gente nas nossas redes sociais, comentem esse episódio, deixem suas dicas. E quem puder ajudar a gente lá no Padrinho, a gente tem algumas recompensas bem bacanas. Ajudem o Falando do Diabo e o Boca a continuarem vivos. E é isso aí, obrigada, gente. Valeu, obrigado. Tchau, pessoal. Até mais, Infernautas. Jump in the line, move on the body in time. Shake, Sinora, shake your body line. Shake, Sinora, shake it all the time.